Estamos confirmando. Paciente da Gol, que autorização, Vitória da Conquista. Está modulando na frequência do controle. Oh, perdão, senhor. Fiosca, decolou os 26, quando pronto, autorizado o cruzamento do campo, mantenha a escuta aguardando a transferência. 7, está iniciando o cruzamento do campo na sua frequência, Serra Golfiosca. Senhor Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Oscar, mais um dia, aqui no 4-4. 233, chame centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. 260, 288, obrigado, bom dia, 233. Bom dia. Salvador, Serra Golfiosca no cruzamento do eixo. Cruzar Serra Golfiosca, seguindo na linha do litoral, aguarde transferência. Litoral aguardando transferência, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, da presente, controle 120, decimal 8. Toma 208, Serra Golfiosca. Salvador, Papa Romeu Sierra Golf Oscar, corredor forte, 1 no mil pés. Sierra Golf Oscar no mil pés, corredor forte, confirme intenções. Afastar até 20 milhas, Sierra Golf Oscar. Gente. Controle, Salvador, bom dia, Golno 092. Golno 092, aciona identificação, chegada bom médio 1 autorizada. Esse é chegada para o nível de voo 050, altímetro no 015. 7-1-0-5, via chegada Gol 1092 até 5 mil pés. passaria do 2223? Passaria 2223, autorizado, né, manter 0. Então, acabou de fechar a conquista, a gente vai para o retorno. Ok, dá autorizado então o ingresso via Bravo após retorno, parte principal via Taxi Charlie. Ingresso na pista e retorno. Na pista e fazer o retorno via Bravo pro Batman, passaria do 2223. Tá, ok, então autorizado. Corre, Oscar, Mike, antes de passar o táxi. Mike, autorizado, táxi, reporte para ingresso na pista 1 no 7. Reportaria para ingresso 1 no 7. Passaria 2223, por gentileza, faça o táxi sobre a pista e libere o táxi Delta, devido à aeronave da Azul já iniciando o push. Eu passaria 2223, vamos receber a última informação. Prossegue o táxi sobre a pista e libere na táxi Delta, passaria 2223, aeronave da Azul no 01, já iniciou o push. Tá, gente, vamos prosseguir na pista e liberar na Delta, passaria 2223. Rota 4753. Três, agora chama o solo, hino 219. 219, passaria 2223. Salvador, bom dia, Azul 4981, descendo para o nível 160. Azul 4981, acione identificação, chegada Bonf autorizada. Desça para 4000 pés via chegada QNH 1005. Azul 4000 via 1005, Azul 4981. Desça via ainda para 3000 pés QNH 1005, aguarde autorização para o procedimento. Desce via até 3000, gol 1092. Alto com 29. Autorizada a linha, decolada 10, azul 2704. Mais diante, Michel, decolado. Michel, Change Oscar McKinney. Initial Wesley. Change Oscar. Então, 4753, estabilizado no localizador, tem um campo de vista. 4753, completa sinal, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 1895, Otan 4753. Gol no 092, descia para 2000 pés altímetro no 095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposto estabilizado. Frente descendo via até 2000, reposto estabilizado, gol no 092. Oscar Mike, que decolou os 37, ingressa no corredor axé à direita, mantém a escuta guardando transferência. Corredor axé, mantém a escuta. Oscar Mike. Azul 2704, decolou os 37, chama o controle 120.8. Agora o controle dos, confirmando 1208. Bom dia, bom final de semana, equipe. Muito obrigado, bom voo. Obrigado. Bom dia, Torre Salvador, é o TAM 4753, estamos passando Simbra, estabilizado. TAM 4753, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento 260 graus, 29. Repouso autorizado, TAM 4753. TAM 4753, para informação, à direita, um helicóptero prosseguindo na linha do litoral, 500 pés, não interfere. Ok, graças à informação, temos também notificado. E o Yankee solicita a proa direta de Manatia, meu PES. Deixou meu controle 120, decimal 8, está presente, Oscar McKenkin. Senhora, o controle, Yankee. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Oscar McKenkin. Oscar McKenkin, o nome é o PES, corredor... Axé, confirme direto Manatia. Solicita a proa direta, meu PES. Autorizado, reporte livrando a CTR. Controlar livrando a CTR, Oscar McKenkin. Papá Romeu, Mike, Apolo. Papá Romeu, Mike, Apolo, prossiga. Tem informações já para acionamento conforme o passo número 4. Ingressionamento Mike, Apolo, chame pronto para ataque. Para pronto para ataque, Mike, Apolo. Azul 4753, o sol fosse 40, velho direito, chame só ali 1219. 4753, desatando, 219, obrigado. chegando no localizador, desce para o glide, voo no 092. Voo no 092, completa final, chame torre frequente no 8, decimal 95. 1895, até já, bom dia. Bom dia. E Salvador, bom dia, voo no 092. Vai interceptar glide slope, desce visual. Voo no 092, bom dia. Puxou a aproximação, radão direção de pouso. Bom dia. Continue aproximação, voo no 092, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 092. 92, agora visual, autorizado pouso 0, vento 230 graus, 39. Nível pouso para o gol no 092. Terceira via chegada para 2000 pés, altímetro na 095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reposta estabilizado. Esse via para 2015 vai reportar estabilizado. Obrigado, 549. Papa Romeo acionado no pátio número 4 e pronto para o táxi. Voo no 092, salto 245, direito no 219. Direito no 219, voo no 092. Direito Zulu, autorizado, táxi até a Oscar, reporte para ingresso no 7. Sim, táxi até a Oscar, reportará para ingresso. Passos de novembro, bom dia, livre saneamento, chame para um táxi. autorizado, Eco de Novembro, autorizado, chame no papá. Chama de Yankee, informa que não há tráfego de um setor conhecido pelo controle a reportar, tem frequência livre. Rio 5973, GDZ para 2209. 220, Rio 5973. 1 Novembro, autorizado a linha A, corrigindo ingresso. E a linha no piscino 7, reporte pronto para decolagem. Mais Eco Zulu na Oscar. Eco Zulu, mantém posto a minha guarda, informo o aeronave transportando em ferro. O circo está visual com a mesma, vai aguardar para mim. Desça para 3 mil pés, aguarde autorização para o procedimento, altímetro na 0 na 5. 3 mil na 0 na 5. Deixa para o localizador, o azul 4981. Azul 4981, completa sinal, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 295, bom dia, Azul 4981. Bom dia. Rio 5973, desça para 2000 pés, altímetro na 095, autorizado a final do procedimento ILS X-Rei da pista no 0, reporta estabilidade. Ok, descendo para 2000, com a lasta de 095. Azul 4981. Eco Zulu Novembro, autorizado colagem da pista no 7, o vento de 2,60 graus, 3,9. Zulu 4981, informa o tráfego decolando da pista auxiliar, não interferir com pouso, apenas aguardando a liberação do eixo. Gente, Azul 4981. Papa Romeo, Mike, Eco Zulu, alinhar 1-7. Firmo, Mike, Eco Zulu, autorizado a alinhar e manter a pista no 7. Alinhar e manter 1-7, Papa Romeo, Novembro decolou 5-0, curva direita no corredor axé, inicialmente mantém o 1 no mil pés da liberação dos controles, chame o mesmo em 1-2-0, decimal 8. 08 Novembro. Azul 4981, autorizado pouso na pista no 0, vento 270 graus, 5-9. E o pouso suma 0, azul 4981. Chegada, altímetro na 0 no 5. Este para 050, via chegada por médio 1. Altimento 1095, autoriza a Bonita Tápida presente? Autoridade. Bonita Tápida presente, o Federal 9972. Pois, Eco Zulu Novembro, decolado, não sei por. Eco Zulu Novembro, no meu pé, corredor de reporte do farol da barra. Tem, autoriza atenção com o 105, estou direto. A presente seria 314. Eco Zulu Novembro, devido a tráfego na final, não está autorizado voar direto e mantenha ainda 1 mil pés, aguarde autorização. Ok, mantendo 1 mil pés, até o farol da barra, Eco Zulu Novembro. Azul November, informa o tráfego, posição de 1h09:30, é um Boeing 722 na aproximação, passando 3.500 pés agora e precisa 2.000 pés. Estabilizando o Rio 5973. Rio 5973 completa final, chame torre frequência no 8.95. 895. Aqui é Sul, atenta a esteira de turbulência da Embraer da Azul, utilizada a decolagem, um vento de 240 graus, 39. Bom dia. Esse com o nosso 73, bom dia, aguardando o Felipe. Sim. 4981, no salto foi o 73, libere direito, chame só ali no 219. Direita 219, pegada do 4981. November, confirme e dá presente para o ideal. 315, senhorita, Eco Zulu November. Eco Zulu November, dá presente está autorizado em voo direto destino e subida para o nível de voo na 05. Voo direto, acende a coluna 05, Eco Zulu November. Liberal 9976, reduza para 2509. 9-0972, 250 nós. 0 graus, 39, autorizado pouso no 50. Fiquei livre, pouso, Rio 5974. Zulu, decolou 5-4, aguarde para o cruzamento do campo. Ok, vai aguardar para o cruzamento do campo. Vai arrumar o Mike Eco Zulu. Zulu, manter o setor devido ao tráfego proposto na pista no zero. Boeing 722 a Rio. O Silvio vai manter aqui o setor, aguardando o tráfego para cruzamento. Vento de 280 graus, 39, autorizado pouso. Mike Eco Zulu, está autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações. Possível, autorizado o cruzamento, aguardando transferência. Esse canal 73, solo foi 56, direita no 219. Direita 219, Rio. Passa a intercessão, avança a próxima à direita, voo. Para a frequência do solo. 21 decimal 9. Thank you. 219 liberando Rio 5973. Grau 9972, desce a via para 2000 pés, altímetro na 095, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. 7 via para 2000, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reportará estabilizado. Grau 9972, apenas para informação, há um tráfego nessa posição de 11 horas e 6 milhas, como noroeste, é um Papa 31, passando 3.500 pés em subida a um nível de voo 905. Caso necessite efetuar desvios, efetue-os pela direita, negativo pela esquerda. Gente? Gente, Federal 9972, não vai ser preciso. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu na meu país, corredor forte, reporte livrando CTR. Reportará livrando a CTR, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, tem condições de manter-se sobre o mar? Temos um tráfego, um Charlie no 50, mantendo no meu pés, nessa posição de uma hora ou duas milhas. Positivo, curvando à direita, vai manter o eixo da... vai manter a linha do litoral, ok? Gente, reporte visual com o mesmo. Ok, reportará. Cruzeiro November, quando possível, estimado para pouso. Está estimando pouso 1240, é Cruzeiro November. Sim. O Fiosca controle? Prossiga. Há um tráfego, um Sierra 76, agora mantendo 9000 pés no corredor forte, sentido contrário. Sierra Golf Oscar, reporte visual com o mesmo. O mesmo foi orientado a manter-se sobre o mar. Mantenha-se sobre o continente, Sierra Golf Oscar. Paciente do tráfego informará quando visual, Sierra Golf Oscar. Zulu, suba para 1.500 pés. Vai subir para 1.500. Informo que já tem o tráfego no TKS, ok? A 7 milhas. Gente. O Golf Sierra, prossiga para controle. O Golf Sierra, desça para altitude de tráfego, ajuste seus corredores visuais. Reporte ingressando no corredor Interlagos em Paripe, o altímetro em Salvador na 095, pelo Golf Sierra. O Fiosca eu mantenho no meu pé. O Fiosca está mantendo no meu pé. Atingindo 1.500 pés, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Gente, Mike Eco Zulu, quando possível, estimado para ingresso na terminal Aracaju, eu pouso em Aracaju. Tem só um minuto. confirma a posição do Mike Acudo em relação ao Tergo Fiosca. Está agora na sua posição de 1 hora 4 milhas e meia. O mesmo está mantendo no 1.500 pés. É, obrigado. Estabilizou o sideral 9972. Sideral 9972 completa final, chame torre frequência no 8 decimal 95. 1895, sideral. Salvador, sideral 9972, final da Nozéria em Baixo Travante. Sideral 9972, avistado, autorizado pouso na pista 10, vento de 200 graus, 3 nós. Livre pouso na 10, sideral 9972. Controle, o Papa Romeo Mike Echo Zulu informa visual contrário, já separado em altitude e lateralmente. Quente, quando possível, estimado. Ok, estimado terminal Aracaju. Será 1129 e o pouso 1200. Certo. Autoriza descer para mil pés agora? Autorizado, Mike Acuzulu. Zulu vai descer para mil. Papa Romeo, Cerro, Eco, e estacionamento, chame pronto para ataque. Tá acionado pronto, cara. Cerro, Eco, autorizado, saque, tá? Reporte para ingresso na pista no 7. Cerro, Cerro, ok, é, confirmando então, é da Irmar, espera o corredor forte, isso? A senhora vai decolar direto com Proa Norte na Vanessa 033, autorizado. Ok, Proa Norte, pro Serra Zulu Eco, chame fora do solo, vento de 220 graus, com 3 nós no aeródromo de Salvador, o ajuste de altímetro no 0,5. Gente, chamar lá fora do solo, Serra. Fora do solo, Cerro Eco. Cerro Eco, só confirmando a altitude que vai manter 500 pés ou no 1000? Vai acendendo para 1000, senhora, se autorizado, está presente. 05. Chame, corrigindo, acione 5217 e chame o controle 1208. 5207 ou 17? 5217, por gentileza, 17. 5217, amará o controle 208. Thiago Duarte. Controle, o Papa Romeo Mike Echo Zulu livrando a CBR. Mike Echo Zulu informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Sem frequência livre da presente, mantenha na mil pés em regra de, e mantenha-se em regras de voo visual. No limite da terminal Salvador, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Controle, meu cordial, bom dia. É o Papa Romeo Cerro Eco. Ok, mas se mantém em regras de voo visual, mantendo o navio 10, frequência livre e o controle Aracaju para ingresso 1203. Bom dia. Bom dia. 3, vai acender a 1500, só vai passar na vertical do, do Polo ou Serra Azul Eco. Gente, Serra Azul Eco. Autorizado. Gravador, muito bom dia, Rumba 48. Rumba 48, aciona identificação. Rumba 48, está em contato radar agora 75 milhas do Nordeste do Salvador. Desça para o nível de voo 080 altímetro no 095. Voe para a posição ponto para interceptar a chegada ponto. Guarda presente, posição ponto para a chegada ponto. O 148 está descendo para o 080. Terra Golfiosca via corredor e reporte ingressando no corredor Interlagos. Posso ingressar no Interlagos, Terra Golfiosca. Terra Azul Eco, suba para 1700, véi. Volo 700, tá subindo. Xanemia 312 já autorizada, descida para o nível de voo 060, altímetro na 095. 060 na 095. O eco, quando possível, estimado para a estimada de pouso na localidade. 1340. Quente. 2. É, teria saída prevista na nossa saída? Destino ponto seguro. Salvador, 12772, ciente da Golf, solicita nível 160 para Papo Seguro. Para cópia solo, 121, decimal 9. 19. 48, reautorizado, descida para o nível de voo 050, altímetro na 095. 050, 05, Rumba 48. Zulu Golf Sierra, controle? Papa Romeo, Zulu Golf Sierra, controle? Prossiga, senhor, você não escutou o Golf Sierra? Informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Ao cruzar 3.500 pés em descida, tem autorização para coordenar na frequência livre? Chame ingressando na CTR, 2.0 milhas afastada de Salvador. O Lugo Oficial, o altímetro permanece no 05. Terra Azul Eco, confirme a altitude na qual irá prosseguir para o destino. Ah, a senhora prossegue a 2. Mesmo vai até 2 até o destino, senhora. Gente, então suba para 2.000 pés, reporte livrando a CTR. Livrando a CTR, reportará a Terra Azul Eco. Ingressado nos corredores Interlagos, o Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, voe se haja reporte visual com campo. Você asa, reporta visual com o campo, Sierra Golf Oscar. Nem 312 desce para o nível de voo 050, KNH 1 no 05. Info 0 no 0 no 5, 1, 2. Prossiga para o controle. Oscar Mike Yankee, ela retorna da plataforma Manati com 02 a bordo, no 1510, aproximando pela radial 242, ainda acionado 5252. Gente, Oscar Mike Yankee, reporte para descido, altimetro e abandono 025. Estamos 015, voltará para descido. Ala! Patango Ecos do November, está a 5,4 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo no 05, para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Agora com Recife 124.45.45, Ecos do November. Golf Oscar, proa da SEASA, visual com o campo. Gente, Serra Golf Oscar, mantenha a proa de SEASA e aguarde transferência das comunicações. Mantendo a proa de SEASA, aguardando transferência. Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, chame a torre Salvador, frequência 18.95. Oi, 118.95, Serra Golf Oscar. Abraço aí, bom retorno. Abração aí, bom retorno, até a próxima. M3 no 2, desce para 2 mil pés, altímetro no 0 no 5. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposta estabilizada. No 0 no 5, estabilizado no 2. Ajuste no 0 no 6, reporte na ingressão no final do ano 7. Próximo CTR, Serra Zulu Eco. Serra Zulu Eco, mantenha-se em regras de voo visual. É, confirmeira prosseguir a 2 mil pés para destino, ciente? 2 mil para destino, Serra Zulu Eco. Estimada para pouso ao 340, está presente em frequência livre para coordenação com os tráfegos, informe que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Tráfego livre. Voe pelo. O voo pelo está presente, o rumo 48 está atingindo Esse é para 4.000 pés, QNH 10648. 7, Serra Golf Oscar. Horário previstado, pouso autorizado. Pistão 7, Serra Golf Oscar, vento calmo. Corredor Interlagos em Paripe. Altímetro na aeronomia. Vamos lá. Acho que a Mike Yankee desce para 500 pés, altímetro na 05. Para 500 pés na planta com a Yankee. Rumo 48, desça para 3.000 pés, altímetro na 05, desconsidere a restrição de altitude em peso. Descendo para 3.000 pés, rumo 48, pode considerar a altitude em peso. Agarra da base, Serra Golf Oscar. Autorizado, backtrack, Serra Golf Oscar, reporte pista livre. Rumo Golf Serra, voe Ceasa. Presente Ceasa, Golf Serra. Beleza, né? LF 6312. 6312 completa sinal, chame torre frequência no 8 decimal 95. Tá Xamé 3 no 2, ajuste no 0 no 5, autorizar pouso, pistão no 0, vento calmo. Passando Parque Pituaçu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, confirme visual com campo? Afirmativo, senhor. Gente, chame Torre Salvador frequência no 8, decimal 95. 18,95, sim, de graça, até já. É. Chame solo no 21, decimal 9. Zerando Fox 219, bota daqui a pouco. Torre Salvador, Oscar Mike Yankee, passou Pituaçu na Força Pó. Oscar Mike Yankee, ajuste no 0, no 5, da presente, autorizado. Cruzamento do eixo do 1 no 0, base curta pela direita, reporte, ingressão final do 1-7. Sim, está presente, a forma base curta pela direita da 1-7, reportará com o chefe. American 239 with you, out of 240 for 1-2000. American 229, cross identity, I'm arriving to 5050. Salvador, Golf Sierra Visual, com a 197. Okay, American 229 down to 0.